Nossa Senhora de Santa Iana, pensando pela pobreza que eu ia chamar um guia. Para quem vem me rogando tanto, por favor, para que me desses um pouco, não quero muito, porque mesmo muito sem Deus vem nada. Mas que sabendo meu bem perfeitamente, o povo com Deus vê tudo, sim, Deus Nosso Senhor. Fazer eu gritar meu uai. Lambagem dólar no meu acueto.